Na escuta do Cobra 08? Na escuta. Poderia coordenar com o Centro Recife direto Natal para o Cobra? Lance negativo. Você está no passo a passo, nível interior, o centro não tem seu plano. O senhor vai manter a pôr de Conde e vai seguir para os terminais. Você é motivo, Cobra? Eu fui tentado essa coordenação, ok? Só para a informação. Ah, ok, muito grato, Cobra. A passou a posição Duna, estabilizou? Afirmativo. Estabilizando agora, manchar travado. Chama a torre de controle, 118.95. 18.95, sai daqui a pouco. Salvador, boa tarde. Chegou no 966, estamos a uma milha do Índia Serra, baixar travado. No 966, autorizado o curso de sono 021, 90 graus, 098. Informa a manutenção da Texas em Alfa entre a Eco e a Delta. Caso o libere na Delta ou na Eco, será necessário prosseguir um pouco mais à frente da Texas via Fox aqui. Positivo, só um ligou na Fox e ideal. Bom, 9966, por sua autorização de pouso? Negativo, faria o pouso e livrar na foto, seu ideal. direto pro 96? 190 graus, 109. 190 com 10, esquece. Ao 35, libere na Fox Taxia. Fox Alpha mantém intenção eco aguardando para ingresso na pista novamente. É Fox Next. Teremos entra aqui na Fox, vai para lá, até a eco. Lá aguarda para regressar na pista. Bom, 966 mantém o escudo. Com certeza, mantém o escudo. Azul 2712, o controle. Na posição Conde, serviço radar encerrado, mantém o nível 1970. Enxame o controle Aracaju em 1203. 2712. Mantém 1970, chama Aracaju 203, Azul 2712. Chegou 1966, mantenha taxi aguardando. Vamos tentar. 1966, autorizado ingresso na pista, táxi via pista, atende a sessão Delta, pode ir entrando na Delta. Sete, vai ingressar na pista agora e sai pela Delta. A Delta chama a Paulinho, 1219. 219. 645 decolou 38, chama controle 198, bom voo. 198, bom 645. Da vigilância no perfil via. Segue via Gol 645. Autorizado via Juliette até o 03. Juliette, 045, cruzou o nível 80, passou a posição da El, chame o centro de Recife em 115, decimal 1, caso negativo 123, decimal 8, gol 1645. 251-238-1645. Amador, cobra 08. Somos cobra 08. Autorizo cobra direto à cabina presente e estado autorizado em ambos os lugares de forma. Aguarde. Salvador, 3283, ponto espera pronto. 3283, autorizado ANI, decolar com 0 vento, 170 graus, 089. A linha decola, 3293. Gol 8866, sua identificação, desça via, chegada Mari para 2000 pés, autorizado DLS, informe estabilizado, 8866. Via 2000, vai passar estabilizado, gol 8866, informe estabilizado. Bom, Leandro, choveu, mas eu acredito que agora não, vou confirmar a informação com a torre de controle. Posição para bola, permanece sob vigilância, 8866. Informação da torre aqui, não chove em Salvador, a pista seca. Controle Salvador, boa noite, Dan 3283, passando 1200 na boca. 3283, via essa da arma, via lá, 3283. Sendo perfil, tá? 3283. Isso! É numerado. 7 milhas da posição. Onde? Mantendo o nível 1-0, o serviço aberto está encerrado. Chame o controle Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 3. 2781, no decolado 51, não chama controle nenhum, 99 do sinal 8, bom voo. Obrigado, mandou uma lei. Bordeaux de Flight Control, good evening, Azul 2781, passing 800. Azul 2781, via Abu Departure, to Venice, flight level 180. Via Arbor Departure, Azul 3197, autorizado, ANI de 4190, vento 150 graus, 099. Ali decola 10 da 3197. It's altitude 66, autorizado para 4.000 pés, azul 904. Azul 1904, 3, chame o centro Recife em 1260, caso negativo 1288. 260-288, muito obrigado, tenha uma boa noite, tá? 3283. Certo, 1866, subjetor, até a proa 035. 035 na proa, boa noite. Eu tenho trato para sua direita, posição 2 horas, 10 milhas, mantendo 3 mil pés. Eu decido autorizar até 4 mil pés, então ajuste no 0-4. Vem na rua 035, desce 4-5, 0-4, boa noite. Controle, boa noite, Altan 397. 397 para o Galeão, contato com a Rota Vigilância, saída da El, atenção 340. 340 na Dael, quando possível, Leda. Suba para nível 1.80. Climb to 1.80.781. That's right, climb to level 1.80. Clear left, traffic at the right. I'm going to have that traffic on the ship. Level 1.80, tráfico superado, desça para 2.000 pés, deixa eu chamar 0.4, ponto estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, 8.000. Eita, 2,5 milhas aí para a posição dona, então tu já vai completar, chama a torre em 1,8 do sinal 9,5. 8,9 sempre, né, até já. Torre, boa noite, 1866, passando a zona, reportado só. 1866, autorizado com o 0 vento 170 graus, 089. informam que na Tech Twin Alpha, entre a Echo e a Delta, há uma manutenção. Caso o Russell libere a pista após a interseção Echo, será necessário liberar na Tech Twin Fox, Tech Twin Alpha. Ah, ok, obrigado. Confirmando o vento, estou agora no 866. 160 graus, 069. Ok, obrigado. Você está molhada? Negativo, está sim. Obrigado. Identifica, desce via para 2000 pés, informe localizador, ajuste a 04. Ao manter o perfil da chegada, só está autorizado via velocidade liberada. Ótimo. Permanece sob vigilância, 168. Taxi via pista até a instituição Delta, na Delta chama Paulinho 1, 2, 1, 2, 1, 1. Positivo, então ingresso na Eco, pista, depois Delta, 2, 1, 1, 1. Boa noite, minha amiga. Autorizado a alinhar e manter no hotel, Xana 6259. Puxa, né, 6259, autorizado de decolar, pistola 0, vento 1, 70 graus, 0,79. Autorizado, decolar, pistola 0, pistola 6259. Aguarde. Confio sua mensagem que foi para o Oxandé 259. Muito bom, né? Escuta. 2781 no controle. Now I just set the frequency 1260. I level 1288. This is now 1260. Israel Leda Mótiva, 360 autorizado, Xará 6259. Pode voar, Israel? Afirmativo, Israel autorizado. Boa noite, voo 999, se aproximando da cabeceira 10, pronto. Voo 099, autorizado. Alinha e decola 190, 190 graus, 190. Alinha e decola 90, voo 1099. Você na minha 2 na sua máxima? 9-9, decolado, 11-6, controle 19-8, boa viagem. Tá, boa noite, senhor, boa noite. Boa noite, voo 099. Voo 099. Contato radar, vigilância, sai da água no perfil. Água no perfil, quando puder na curva, para manter uma boa 280, se puder, leva. Você inicialmente aí, o perfil da saída, 099. Torre 1-8 decimal, lado 5, inicia redução para aproximação. Reduzindo, vou chamar do 8 lado 5. O Xané, 6259, Xané do centro Recife, 1-2-5 decimal 1. Aí no 8, caso negativo, 1-2-3 decimal 8. 1-2-5, 9-9, chame o centro Recife 1260, caso negativo 1-2-8, decimal 8. Polo 168, Polo ao 22 Libra, na Fox Taxia via Alfa, atende direção Eco, na Eco ingressa na pista novamente e táxi via pista atende direção Delta, devido à manutenção da Taxia. Ok, Fox Trot, Alfa, Eco, pista e Delta, o 968. O 968, reporte, está livre? É livre. Sente novamente, quando liberar na Delta, por gentileza. E chama o Sol em 1-2-1-2, Sol. Ele vai reportar e chamar o Sol 2-1-5, ou 2-1-9, ou 968. Telefone dessa via para 2.000 pés, pessoal, dessa via para 4.000 pés, ajuste no 014, chegada a ponte. Ingressando sobre a pista 1968, vai reportar lembrar. Gente, voo 1968, na intersecção Delta, chama o Sol em 1219. E na Delta é 1219. Para 5 mil pés, ajuste no 014.